formación o sociedad del conocimiento, porque información y conocimiento fueron base de todas las demás sociedades, sea la sociedad feudal, la sociedad industrial. Entonces, esto no es la diferencia entre una era y otra era. La diferencia entre la era de la información y la era industrial no es conocimiento o información. Y además de eso, sociedad de la información me parece algo malo, algo de agencias de inteligencia, como, etc. Entonces, no significa un proceso masivo de nuevas formas de relacionamiento. Y algunos hoy utilizan sociedad de conocimiento. Y me parece algo también malo, porque sociedad de conocimiento parece una sociedad para pocos, de personas que tienen conocimiento como de sabios, de inteligentes. Y que estamos viendo que la sociedad en red es una sociedad masiva que muchas personas ya están viviendo en esta nueva forma de relacionamiento social. Entonces, volviendo, hoy, esa transición de la sociedad industrial a la sociedad en red ya tiene países que están en la frente de esta carrera. Primero es Finlandia, que reproduce un modelo social típico de Europa posguerra, de bienestar social. En segundo, es Singapur. Singapur vive, prácticamente toda la población está conectada, todas las empresas están funcionando en red, la economía en red, la sociedad en red, y vive una dictadura. Y los Estados Unidos del Norte reproduce un modelo social liberal individualista en que, sob punto de vista de la nueva legislación de los derechos civiles para Internet, son las corporaciones de la era industrial que dictan las reglas. La industria de Hollywood, la industria del software privativo, la industria fotográfica, etc. Entonces estamos viendo que ya en estos pequeños, un poco más de 10 años que la humanidad está experimentando un nuevo modelo social de relacionamiento, ya existen líderes, y estos líderes reproducen modelos sociales distintos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es un patamar tecnológico que va a determinar el grado de democracia o el grado de libertad en nuestra sociedad. Son las escollas que van a ser hechas por la sociedad civil, por los gobiernos, etc. Muchas veces nos presentan una alternativa. Toda revolución tiene sus víctimas. Y las víctimas de la revolución digital son los excluidos. Eso es, personas o países o regiones que no se benefician con la evolución tecnológica. Eso es, esa evolución tecnológica no está produciendo efectos positivos para sus vidas. Y muchas veces la opción que es dada por programas gubernamentales para combatir la brecha digital o la exclusión digital es una opción de colocar ordenadores con Windows para toda la gente, etc. En nuestro punto de vista, eso no es hacer inclusión digital, por lo contrario. Porque estamos colocando a las personas en contacto con una tecnología en que las empresas privadas, nuestras universidades, nuestros institutos y nuestros gobiernos no tienen la posibilidad de conocer la tecnología que está siendo empleada. Entonces, su punto de vista del conocimiento, estamos nos quedando más excluidos, porque la tecnología que está siendo implantada masivamente en nuestros países es una tecnología que solamente algunas empresas de Estados Unidos, etc., tienen conocimiento de esa tecnología. Por tanto, estamos excluidos del principal capital de la revolución de la digital, que es el conocimiento. Por otro lado, hay una cuestión también de la macroeconomía. Cuando, no caso de Brasil, nuestra economía mueve, de software mueve anualmente 3 billones de dólares. Y tenemos que pagar de nuestras divisas, en forma de royalties para los Estados Unidos, 1.000 billones de dólares. Un tercio de lo que mueve nuestra economía tenemos que enviar para afuera para pagar royalties para o país com os Estados Unidos. Então é impossível pensar no desarrollo de uma indústria tecnológica nacional desta forma. Né? Então, por duas razões. Não há como fazer inclusão digital com software privativo, porque o software privativo nos quita a possibilidade de conhecer a tecnologia que estamos implantando em nosso país. E segundo, nos causa déficit na balança comercial entre os países. E é muito importante saber que informação não é conhecimento. Tá? Então, por mais que ordenadores com Windows podem nos levar a ter muitas informações na rede, etc, etc, não estando, não é isso nos estamos dando conhecimento. Portanto, há uma questão clave, que é a grande disputa do século XXI. É a questão de la chamada ideologia da propriedade intelectual. Então, para que outros países tenham oportunidades, é necessário cambiar essa questão de como se trata o tema da propriedade intelectual atualmente, neste momento. Vou falar um pouco do tema de software livre para empresas, no primeiro momento. Isso é uma investigação que foi feita pela União Europeia a respeito do impacto do software livre na indústria de tecnologia da informação em toda a Europa. E este estudo chega a algumas conclusões importantes para que tenhamos uma estratégia para nossos países. Primeiro, é que o programa livre, o software livre, será um elemento clave para o desenvolvimento, para determinar o peso das tecnologias da informação em la economia. Segundo, a base existente de software livre hoje em todo o planeta custaria, se tivesse como valorar comercialmente, 12 mil milhões de euros. Então, existe em software livre disponível para a humanidade equivalente a 12 mil milhões de euros. E há uma força de trabalho, isso é, em toda a Europa, profissionais trabalhando em software livre de forma voluntária ou remunerada, equivalente a 131 mil pessoas. Então, óbvio que todos os governos têm que ter isso em conta. O valor dessas aplicações que já estão feitas e, segundo, a base de pessoas que estão desenvolvendo software livre aqui na Europa. E esse estudo chega também à conclusão que a plataforma de software livre será responsável por 32% dos serviços de tecnologia da informação até 2010. Outro dado importante para as empresas é o custo de investigação e desenvolvimento de uma empresa que hace a opção por o software livre é 23% mais econômico do que uma empresa que hace a opção por o software privativo. Isso é óbvio. Quando uma empresa pequena ou grande vence um concurso e esse concurso, vamos supor que é de 1 milhão de euros, vale? Essa empresa tem que desalojar em uma plataforma proprietária, ela tem que colocar o preço das licenças de Windows, das licenças da base de dados Oracle, todas as licenças, etc, etc, etc. Então, muitas vezes, as empresas têm uma margem de lucro muito pequena, né? E o cliente paga muito caro. Então, se tornam empresas menos competitivas do que empresas que têm uma base em sua plataforma de software livre, porque não têm que dividir seus lucros com empresas estrangeiras. Então, quando ganha um concurso ou serve um contrato, tudo que é feito por essa empresa retorna integralmente para essa empresa. E o custo de desarrollo e investigação é forte, porque teremos milhões de cérebros no mundo inteiro investigando e desarrollando software livre. E um dado também desta investigação é que o software livre dobra a cada 2 anos. Isso ocorre nos últimos 8 anos. Então, a quantidade de aplicações de software livre a cada 2 anos dobra. Então, isso é um dado muito importante para a estratégia de qualquer governo. E também, isso antes da crise, mas eu creio que é importante também, ou mais importante agora, né? E ele software livre, esse estudo da União Europeia, e é a conclusão que o software livre pode animar um ambiente propício a novos empregos, né? Principalmente em las pymes, pequenas e medianas empresas. E não sei se vocês todos conhecem a estratégia de Lisboa, que é uma tentativa da União Europeia ser tão, da Europa ser tão competitiva como os Estados Unidos. Então, há toda uma estratégia que foi traçada no ano de 2000, para que no ano de 2010 a Europa chegasse ao mesmo grau de inovação do que os Estados Unidos. Isso está muito lejos de se concretar, né? Por várias razões. Mas uma das um dos dados desse estudo diz que o software livre pode fazer com que a União Europeia alcance mais rapidamente esses objetivos da estratégia de Lisboa. Bueno, o que queremos todos nós em nossos países? Crescimento econômico, na verdade. Sem crescimento econômico, não há como novos postos de trabalho, não há como estar aumentando os sueldos da gente, não há como aumentar a arrecadação do poder público para poder colocar mais escolas, mais hospitais, etc, etc. Então, todos nós temos que ter uma estratégia para provocar um crescimento econômico. Este crescimento econômico, que eu conozca, se dá somente de três formas: através do aumento de produtividade, isso se pode fazer através da inovação. A inovação em um tecido produtivo provoca aumento de produtividade. Através do financiamento, isso é, injetar capital, se é capital estrangeiro, capital privado, capital público, né? Mas se pode alcançar desarrollo econômico, crescimento econômico com nova injeção de dinheiro, de plata, ou através da cooperação. Aqui eu vou passar rápido, mas seria um pouco um exercício de um estrangeiro, acá em Valência, mas como poderíamos pensar um modelo? Um modelo de crescimento econômico para o tecido produtivo. Em primeiro lugar, creio que aqui em Valência não é diferente do resto de Europa. A maioria das empresas de tecnologia são as pequenas e medianas. Então, quando se pensa na política industrial para o setor de tecnologia, temos que ter em conta que, como principal ator, as pequenas e medianas empresas. Por quê? São as que mais empregam, né? E são as mais inovadoras e as mais especializadas, né? Temos que levar em conta também o conceito da comunidade inovadora, né? Se a comunidade, hoje, na internet, há 14 anos, que todas as principais inovações no setor de tecnologia da informação não foi feita através de um centro de investigação de uma empresa ou do centro de uma investigação governamental. As principais inovações dos últimos 14 anos foi feita por pessoas em casa que tinham uma necessidade, criaram uma ferramenta, disponibilizaram por domínio público ou de código aberto, isso se desarrollou e provocou a inovação. Todo, o correio eletrônico, o www, os protocolos da internet, não há nada que faça a internet funcionar, que é patentada, ou que tenha copyrights restritivos, é tudo de domínio público ou livre. Então esse é o ingrediente da internet. Eu trabalhava com redes de ordenadores, eu trabalhava antes da internet, e nossas redes eram perfeitas do ponto de vista tecnológico. Uma rede ATM, uma rede de engenheiros, então uma rede perfeita. As redes X25 também eram redes de acesso e uma tecnologia superior ao protocolo IP. Né? Por que a internet foi a que triunfou? Por que a rede das redes da internet foi a que triunfou? Mesmo que tinha no início muitos problemas técnicos, etc, etc. Porque era livre. Né? Então, essa é a questão. A internet triunfou porque não é nada que se utilize na internet que você tenha que pagar royalties, licenças ou que seja patentado. Né? Então, há uma produção de conhecimento que está em la rede. Hoje o conhecimento não está concentrado, está distribuído em la rede. Então, temos um plano de inovação no tecido produtivo, temos que levar em conta esta questão. los maiores inovadores de hoje em todo o planeta são as comunidades. As comunidades, não estão dentro das empresas. E segundo, os segundos maiores inovadores hoje em todo o planeta são as pequenas e medianas empresas. As grandes empresas, mesmo as grandes empresas que trabalham com software livre, são menos inovadoras e menos especializadas. A ponto que quando uma empresa grande de software livre, uma multinacional, ganha um concurso de um ajuntamento ou numa comunidade autonômica, ela tem que subcontratar pequenas e medianas empresas, porque são as pequenas e medianas empresas que têm o conhecimento e são inovadoras. Então, isso é um fator que temos que levar em conta. E claro, que para aquela parte do capital, para que haja inovação, temos que pensar de que forma podemos cambiar a forma de financiação que o poder público faz para a área de tecnologia. O poder público tem hace muitos contratos, muitas vezes com empresas de software privativo. Então, o modelo de desarrollo de uma nova indústria de software livre vai depender muito da forma de contratação e das subvenções feitas através do poder público. Bom, isso aí depois eu detalhar melhor, mas que seria um ensaio de que seria um novo ecossistema em que que pudéssemos levar em conta as grandes empresas e as empresas estrangeiras, porque elas estão nesse ecossistema, não temos como que nada de nossa estratégia, mas temos que entender como centro as pequenas e medianas e levar em conta de que forma podemos incorporar a capacidade de inovação desta comunidade que está distribuída em larga rede. Em Espanha, há algumas barreiras para as pymes, mesmo que sejam as mais inovadoras, as mais especializadas, muitas vezes têm uma curta vida. Então, se quedam um ano, dois anos, três anos, porque muitas vezes a pequena e mediana empresa não tem uma capacidade empresarial que uma grande empresa. E uma das barreiras que temos que pensar e cambiar é a lei de NK, a lei de licitações. Porque ela hace um conjunto de exigências para que uma pequena e mediana empresa pueda entrar nesse concurso público, que praticamente coloca essas empresas fora da possibilidade de concurso. E as virtudes delas empresas, as virtudes delas empresas pequenas e medianas é tudo melhor. Né? São as mais inovadoras e as mais especializadas. Outra questão é a questão que eu vou falar com mais tranquilidade depois, é os marcos legais. Temos que nos quedar muito atentos ao que está ocorrendo. Muitas leis sobre a sociedade da informação, muitas leis sobre cybercrimes, muitas leis que estão ocorrendo em nossos parlamentos, seja parlamentos de comunidades autonômicas, do parlamento nacional ou do parlamento da União Europeia. E como a maioria dos políticos não entendem do tema, pensam que estão fazendo coisas boas, outros não, sabem que estão fazendo coisas malas e estão fazendo, mas muitos deles pensam que estão fazendo coisas boas e estão causando danos à democracia de seu país. Né? Então, por exemplo, a lei de administração eletrônica do Estado espanhol, creio que foi um avanço, né? Porque ela trabalha com o marco dos direitos civis, o marco de interoperabilidade, etc, etc. Isso eu vou passar. Isso é uma forma, um exercício, de termos uma forma de relação entre o que está sendo desarrollado pelas comunidades autonômicas, dos governos, com a sociedade. Se não tivermos repositório público do que está sendo feito, não é possível que as comunidades inovadoras possam ajudar a desarrollar e a inovar. Então, há o repositório da Extremadura, há o repositório da Andalucía, há o repositório da Galícia e agora se constituiu um repositório europeu do software livre. Então, isso é muito importante que se leve isso em conta. Isso é uma forma, não somente para deixar o software livre em um repositório e dizer que queremos todos os nossos programas disponíveis, etc, etc. Isso é uma forma de poder aproveitar as comunidades que o DRM afeta diretamente a democracia dentro dos países. Né? E Manuel Castells coloca que o que queremos é saber um debate sobre como questionar os direitos do autor, né? Em um mundo digital e não em um mundo medieval. E aqui, por exemplo, há dois modelos de negócio. O tema da indústria fonográfica. A indústria fonográfica. Há dois modelos de negócios empresariais e de êxito. Um modelo, do meu ponto de vista, democrático, e outro modelo inaceitável, do seu ponto de vista, da democracia. Um modelo é de uma empresa americana que agora está operando na Europa, da Tier Music, que é uma tenda que vende canções pela internet. E o dueño, o empresário dueño dessa tenda, diz que as canções que são descarregadas pela internet dessa tenda, o usuário tem o direito de copiar e distribuir livremente através da rede. É um novo modelo de negócios, levando em conta a nova realidade da rede. E o modelo iPod, iTunes, é um modelo, no meu ponto de vista, antidemocrático, que os países deveriam. Porque ele descarrega uma canção pela tenda iTunes e só pode correr num dispositivo eletrônico hecho por o mesmo provedor. Vale? E não se pode copiar e não se pode distribuir livremente através da rede. Em la era industrial, nós outros teríamos esse direito. Então, como é possível, depois de uma grande revolução em la era digital, uma primeira revolução tecnológica, perdemos direitos que já teríamos em uma era anterior. Esse é um retrocesso do ponto de vista da democracia. Alguns países, como França, Dinamarca, Suécia e Noruega, estão debatendo em seus parlamentos essa questão do iPod iTunes. E o modelo novo está crescendo, esse modelo da Airbus. Né? Então, é um trabalho aqui. A internet como uma aliada, como uma oportunidade, e o modelo de lado trabalha com a internet como uma ameaça. Outro tema muito polêmico aqui em Espanha é a questão do sistema digital. O tema é um custo. Não podemos declarar cópia privada com pirataria. Pirataria é comercializar algo que não é suyo, é algo que não é de sua propriedade. Isso é pirataria, seja físico, seja imaterial. Quando estamos falando de descarregar canções por la rede, estamos falando de câmbio e compartir entre duas pessoas conectadas na rede. Isso não está num provedor central onde estamos descarregando as canções. Em la era industrial, teníamos o direito de comprar um vinil ou um CD e depois de escutar, poderíamos emprestar para um amigo, emprestar para outra pessoa. Mesma coisa um livro. Depois de ler um livro, poderíamos emprestar para outra pessoa, etc, etc, etc. Isso nunca foi crime em la era industrial. O que ocorre com o compartilhamento de ficheiros P2P? É o mesmo, só que é intermediário através da rede. Ninguém está fazendo negócios com as canções. Então, estamos simplesmente compartilhando uma música que está na casa de uma pessoa, no ordenador de um, com uma música que está no ordenador de outro. Então, no nosso ponto de vista, isso não pode ser considerado pirataria. E a questão do dinheiro digital é muito grave, porque hoje Sky, por exemplo, já não vive pela arrecadação feita cobrando de festas de vizinhos, de festas de igrejas, ou de cumpleaños, etc, etc, como vivia antigamente. Hoje Sky vive do Canon. Os ingressos da entidade de gestão de 2002 deu um salto de 114 milhões de euros de 31 milhões de euros a 114 milhões de euros. Isto é, graças ao tema digital, a SGAE teve um incremento em sua receita de 267%. Por isso que está fundando CIEDES, edifícios de marfim em quase todas as cidades de Espanha. Uma comissão que assessora o ex-ministro da Indústria, agora presidente da Generalitat de Catalunha, uma comissão assessora, fez um estudo sobre o impacto do arquivo digital para os desarrollos da sociedade da informação. Então, chegou a algumas conclusões. O arquivo de forma privada é um sistema manifestamente ineficaz e imperfeito. O estabelecimento do arquivo sobre suportes digitais que é injusto, indiscriminado, não frena a pirataria e nos faz responsável todos sobre a pirataria. Mesmo quem esteja sendo pirataria, não todos pagamos por isso. Então, e Manuel Castells, análise. El que não pode afetar seriamente o desenvolvimento da sociedade da informação. Então, eu creio que o tema pequeno é um tema importante e que vai determinar o futuro de um país em uma sociedade de rede mais democrático ou menos democrático. Porque eu nunca vi uma taxa cobrada que tenha uma visão de que todos são criminosos, a princípio. Todos já foram condenados previamente e não se cobra de todos a taxa, independente do que a gente vai fazer com o aparato de armazenamento de dados digitais. Há também outros problemas sérios, né? O TCPA, né? Que é uma aliança da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, das empresas de software privativo, que está construindo, e já está feito, um chip, um processador de controle externo. Isto é, não é paranoia, é possível, né? Que tu compre um DVD e só vai correr nesse DVD com esse processador canções e músicas escolhidas pelo consórcio. Por exemplo, há um grupo de música regional de Valência que grava um videoclip, né? E faz uma produção de um DVD independente e pode ser que não corra um DVD com esse chip. Pode ser que haja versões de software livre Reino Unido que corram no ordenador e outras que não corram no ordenador, porque é um chip com controle externo. Isto afeta diretamente a democracia. Há as questões do plano tecnológico DRM, que todos nós já sabemos de que se trata, porque já leio isso anteriormente, né? Que é uma forma indiscriminada, né? De questionar, teoricamente, de colocar restrições digitais nos aparatos digitais, né? Sim, perguntar para todos os autores do planeta se eles concordam que se coloquem nas restrições, porque há canções Creative Commons, há canções livres, há gente que autoriza que sua obra seja copiada, né? E o DRM é uma forma indiscriminada de bloquear a cópia e de bloquear a distribuição. Então é algo que afeta diretamente a democracia. E este mesmo plano contra as liberdades também se manifesta em legislação, então, sob o ponto de vista da tecnologia e também sob o ponto de vista das leis que se estão construindo em muitas partes do mundo. Né? Então, eu creio que hoje a principal é a Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste é uma convenção que foi aprovada 7 meses depois do 11 de setembro dos Estados Unidos. Da proteção do governo Bush, esta pessoa mais popular do planeta, e Tony Blair, se aprovou uma convenção chamada Convenção de los Cybercrímenes. Então, é uma convenção que temos que dar atento porque ela está se desdobrando. E esta convenção, mesmo que já tenha ocorrido quase 8 anos deste pacto, apenas 40 países firmaram a convenção. Meu país, o Brasil, não firmou a convenção, portanto, não tem obrigação de colocá-la em marcha. E essa convenção, ela fere os direitos civis e os direitos individuais dos cidadãos. Institui a vigilância mania em toda a rede. Então, parte do princípio que tem, todas as pessoas têm que ser vigiadas, né, para combater os crimes da internet. questão do DRM, a questão dos Estados Unidos, que foi o pioneiro com o Digital Millennium Copyright Act. Então, um conjunto de legislações que afetam diretamente a democracia pela sociedade do emprego. A questão das patentes de software também. Este projeto Cybercrimes, que vem como base a Convenção de Budapeste, por exemplo, foi aprovado pelo Senado brasileiro, por unanimidade. E agora estamos tentando que a Câmara dos Deputados não aprove para que isto vuelva ao Senado, etc, etc. Porque os partidos políticos não sabiam do que se tratava. Não se dizia, não, temos que aprovar a lei de cybercrimes para combater a pedofilia, para combater os criminosos da internet, e nós, da comunidade, no Estado do Parlamento, nós fazemos logo quando temos aprovado a lei de cybercrimes. O que significa? Isto também está ocorrendo no Parlamento Europeu, porque se baseia em uma Convenção de Budapeste. Então, de forma íntegra ou de forma parcial, essa Convenção de Budapeste está fazendo com que muitos países comecem a aprovar ou debater o tema de uma vigilância preventiva em toda a rede. Seria o mesmo que todas as cartas da era industrial foram abertas para ver se há mensagens criminosas ou não dentro de tudo. Seria algo inaceitável sob o ponto de vista da democracia. Isso está ocorrendo na rede, pero a gente e os políticos não têm atenção suficiente para esse tema. Este projeto de cybercrimes, que eu vou terminar falando disso porque ele é um tema novo, isso se manifesta através das emendas torpedo ou a lei Telecom no Parlamento Europeu. E por que essa emenda torpedo? É o mesmo tema de a lei cybercrimes em Brasil. Porque o texto não está claro. O texto tem em seu anunciado que é para combater o crime, combater a pedofilia, combater os crimes econômicos em la rede, mas quando se vai analisar a redação, há um torpedo submerso que tem outro significado. Então, a lei de cybercrimes, que foi aprovada no Brasil e que está em discussão em no Parlamento Europeu e vários parlamentos nacionais, ela coloca em risco a ampliação das redes abertas de banda ancha. Por quê? Porque essa lei diz o seguinte: todas as pessoas que utilizarem a rede deverão ser previamente identificadas. E o provedor, se é um provedor comercial de internet, terra, ou se o provedor é um telecentro de um ajuntamento, ou uma associação comunitária que está dando acesso, tem que guardar durante 3 anos toda a base de dados, o login de todos os usuários desta rede. Então, claro que se coloca em risco, porque tendremos que ter uma inversão maior em infraestrutura, e isso causa um desestímulo, porque estamos dizendo, olha, vamos se conectar na rede, vamos se conectar na internet. Pero, vocês vão ser vigiados, vocês têm que ser identificados previamente para utilizar essa rede. Então, creio que está na contramão da inclusão digital. Coloca em risco a liberdade de compartilhar, risco da liberdade de expressão, da liberdade de criação, da liberdade de acesso, da privacidade e uma das questões que é clave da internet, que é o anonimato. As redes, a lei de cybercrime pode afetar concretamente as redes de Turquia, que estávamos falando disso, as redes abertas, as atividades de investigação, porque se um investigador, um científico está fazendo uma investigação, ele pode ser considerado um cybercriminoso, porque ele está acessando uma base de dados que está investigando, que não é de sua propriedade. O uso de obras licenciadas por copyright, é isso que estava falando antes, mesmo obras licenciadas por copyright, que têm seus bens, seus proprietários, uso justo é quando não é para um uso comercial. Enfim, uma série de problemas. O que pode essas leis criminalizar? Milhares de jovens e adultos que combatem a liberdade através da rede, imagens, fotos e pares. Centenas de ativistas e investigadores pela cybercultura. Pessoas que querem abrir o profissional de wireless no seu edifício, por exemplo. Eu tenho uma linha com um telefone na minha cidade. Mas eu vou ayuntamiento que cría como Zaragoza Vargas, ¿no? Que tiene buena parte de la ciudad de Zaragoza como rede suíte. ¿Ah? O aquí parece que hay planos también de hacer esto en Valencia. ¿Ah? Por la ley de cyber crimes, ¿ah? Esto puede ser crimen, puede ser considerado un crimen, porque está dando acceso a personas sin la identificación. ¿Cómo identificar a la persona que accesa una red wifi previamente? Enfim, muitos problemas. E o pior de tudo isso é que esse tipo de lei não impede que os crackers, né, causem danos aos usuários. Né? Porque basta usar um embaralhador, foi traduzido para mestrador, mas um embaralhador de IPs, né, para quem é da área técnica sabe que quando um cracker usa um embaralhador de IPs, ele não pode ser identificado, está causando danos, né? E como identificar este cyber criminoso? Então, o objetivo da lei é não combater isso. Né? E é possível também, se há uma legislação nacional de cyber crimes, né? O cyber criminoso está em outro país. Então, esse cyber criminoso pode estar em Argentina, por exemplo, causando danos e crimes. A lei se pode controlar as fronteiras da economia. Né? Então, uma lei que não tem efeito do ponto de vista daquilo que ela anuncia. Né? E sabemos também, hoje, estatísticas brasileiras, que 60% das fraudes bancárias é feita a partir de dentro dos próprios bancos, feita por seus funcionários, etc, etc, etc, etc. Então, a lei não vai resolver esses problemas. Enfim. É necessário retirar das leis da internet, toda e qualquer possibilidade de ser usada para coibir o avanço da liberdade de expressão e criação. Então, nós estamos numa campanha mundial em defesa das liberdades e das redes abertas, da navegação sem militantismo, contra o totalitarismo digital e por uma criação de um marco civil de direitos para a internet mundial. Não se pode entender que em alguns países tem uma lei de cybercrimes e não há uma lei que regule o que pode ser ético e o que não pode ser ético, sob o ponto de vista dos direitos. Lei de privacidade de dados, lei que é, etc, etc, etc. Então, eu creio que o tema que eu quis abordar aqui é um tema clave para o desenvolvimento da sociedade da informação. Então, además de avançarmos na transição de nossa sociedade industrial para a sociedade em rede, temos que pensar que sociedade em rede estamos construindo em nossos países. Porque se já tivemos experiências na era industrial de sociedades autoritárias e fascistas, imaginem tudo isso bajo na tecnologia avançada como temos hoje no século XXI. Seria um terror muito pior do que já vivemos no passado. Muitas graças. Muitas graças. Eu sou de Porto Alegre, onde realizamos o presidente do Fórum Social Mundial, e o lema do Fórum Social Mundial, um copo verde para esta questão da sociedade em rede. Outro mundo, falar em português, um outro mundo é possível, uma outra sociedade em rede é possível. E também o lema do Campus Party, que é realizado há 11 anos aqui em Valência: a internet não é uma rede de ordenadores, é uma rede de pessoas.